Dan, peraí, come a minha frente. Salvador, muito bom dia. Oceania 312, a divisão 70, paciente em formação louca. Oceania 6312, ação de indicação, autorizada a chegada a mar e desça para o nível de voo 070. 070 na mar, 6312. Macaco Delta, ciente, frequência livre. Estabilizado 4298. Azul 4298, chame torre 11895. 795, 4298. Então, 3663, desça para 2000 pés, ajuste 1019, autorizado final ILS X-Way, reposta estabilizar localizador. ILS X-Ray, descendo para 2000, cruzador estabilizado no 0 na 3063. Gol 1922, desça para 4000 pés, ajuste no 019. 4000 com 1019, gol 1922. TAM 3304, disponível de voo 050. Azul 4234, chame Centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2800, 2545, muito obrigado, bom dia. Controle o Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, mantenha as condições visuais no corredor Axé, reporte no Farol da Barra. No corredor Axé, mil pés, chamarei Farol da Barra. TAM 3304, reduza a velocidade para 220 nós. Latam 3304, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 230, limite magnética 120 de Simbra. Estabilizou, TAM 3663. TAM 3663, chame torre 11895. 0995, boa. Gol 1922, desça para 2 mil pés, ajuste no 019, autorizado final ILS executor e reposta estabilizar localizador. 2 mil pés, 1019, reposta no ILS, 1922. TAM 3304, desça para 3 mil pés, ajuste no 019. 3.009, 3304. Oceania 6312, desça nível de voo 050, reduza a velocidade para 220 nós. 050 reduzindo 2209, hoje é 6312. Gol 1605, ação de identificação autorizada chegada a Bonfe, desça para o nível de voo 060. Oceana 6312, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite magnética 080 de Simbra. Esquerda 020, limitado 080 de Simbra, Ocean 6312. Juliette Serratango, essa dedicação autorizada chegada a Man. TAM 3304, curve à esquerda, proa 190. Esquerda 190, TAM 3304. Juliette Serra Tango, desça para 3.500 pés, vai na proa de Paripé. TAM 3304 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda, proa 140. Esquerda 140 para o localizador, 3304. Juliette Bravo Delta, ciente, frequência livre. Afirmativo. Há a possibilidade de subir até 3.500 pés na próxima, né? Juliette Bravo Delta, negativo, a tráfego na aproximação. Ok, então vai manter um nível. Pode prosseguir na descida, 3304. TAM 3304, aguarde. Estabilizou, 922. Gol no 922, complete a final, chame torre 11895. Torre 2809, obrigado, até já. TAM 3304, reduz a velocidade para aproximação final, desça para 2000 pés, ajusta no 019. Autorizado final ILS 7, repõe estabilizar localizador. Reduzindo, descendo para 2000, está atualizado ILS 7304. Oxané 6312. Para o curso localizador, curve à direita para o 060. Direita 060 para o localizador, Oxané 6312. Desça para 3000 pés, ajusta no 019, Oxané 6312. 3000 pés, ajustado no 019, Oxané 6312. Oxané 6312, reduz a velocidade para 1970 nós. Reduzindo, Oxané 6312. Controle, o gol no 922, pode confirmar a frequência da torre, não está respondendo? 118 decimal 95, gol no 922. Ah, 95, obrigado. ILS, TAM 3304, chame torre 11895. 1895, braço. Gol 1605, desça para 4000 pés, ajusta no 019. 4000 com 1019, gol 1609. Oceana 6312, desça para 2000 pés, autorizado final ILSX, e reposta estabilizar no localizador. 2000 pés, já estamos estabilizados, Oxané 6312. Ciente, aguarde para transferência, Oxané 6312. Aguardando transferência, 6312. Gol no 605, reduz a velocidade para 220 nós. 220 nós, gol no 605. Oceana 6312, chame torre 1895. 1895, obrigado, até daqui a pouco. Controle do 605, o piloto pode aprovar o Sierra Victor 366 para fazer o visto? Gol 1605, sente, desça para 2500 pés, reporte no Sierra Victor 366. 2500 pés, obrigado. Juliette, Bravo Delta, prossiga. Juliette, Bravo Delta, ciente. Juliette, Bravo Delta, informe seu estimado para o retorno. Ciente, Juliette, Bravo Delta. American 982, ready for takeoff. Estabilizei ele, meu nome é 05. Gol 1605, chame torre 1895. 1895, Controle Salvador, meu, bom dia, o Guardião 06. Guardião 06, mantendo condições visuais a 500 pés, ajustando 019, reporte final para pouso. Passará final para pouso, Guardião 06. Juliette Serra Tango, desça para 2.500 pés, ajuste no 019. Juliette Serra Tango, na escuta? Para 2.500. Bom, na 019, Juliette Serra Tango. Ciente, Juliette Serra Tango. And departure American 980, passing 2004-350. American 980, radar contact. Climb flight level 350, Puka departure. The Puka departure, American 9. Trip 5217, acione identificação autorizada a chegada Bonfi, desça para o nível de voo 050. Ideal seria mais 3 minutos, desça para o 050. Ciente, Trip 5217. 050. 050, Trip 5217. Brolio, Guardião 06 já avisou a pontina. Guardião 06, ciente, frequência livre. Livre. Controle Echo India November. Echo India November, prossiga. Bola da 17, cruzando 700 pés na sua escuta para a subida Conde. Echo India November, experiente, mantenha a proa até atingir 3 mil pés após direto Conde. Mantendo a proa até 3 mil pés após Conde, Echo India November. Juliette Serra Tango, desce para 1.800 pés na proa de Paripe. Reporte no Travessa de Paripe. Para 1.500, passa para a Travessa de Paripe. Mike, Eco Delta, prossiga. Mike Echo Delta, ciente, suba para 2 mil pés, ajuste no 019, voe na proa de Duna. Controle, bom dia, 8% da informação, hotel. América 980, Flyhead Romeo Fox 018. Fly heading at 018, is that correct? America 980, Romeo Foxtrot 018. Hey, direct to Romeo Foxtrot 018, thank you. Echo India November, autorizado direto Conde. Autorizado direto Conde, Echo India November. Web 5826, sem identificação, autorizada a chegada Mari. Deixa para o nível de voo 050. 050 na Mari, Web 5826. América 980, contact Recife Center 126.85, if unable 125.45. 126.85 or 125.45, American 980. Good day.